A partir de agora, o ouvinte manda na programação. Programe-se. Aqui você programa a sequência e ouve suas quatro músicas preferidas. Está no ar, Programe-se, com o Eronildo Pérez. Está começando, pra você ligadinho em todo o Brasil, aqui nas ondas do nosso Programe-se, na sua rádio, que completa você. Mais uma edição do nosso Programe-se, que tá show de bola. Vamos nós então, oi, hoje é terça-feira e a turma toda tá marcando presença por aqui e curtindo só musicão. Parabéns aí pra você que tá trocando de idade, saúde, muita paz pra você. Pra gente começar super bem o nosso Mega Programe-se, anote aí o nosso endereço. Tá afim de participar? Manda aqui, ó, no nosso programa é a sua, @hotmail.com, ou se preferir no facebook.com/programe-se no ar. Pra começar, a gente já manda a nossa primeira sequência. Turma do Pagode, Melhor Amigo, Eduardo Costa, Os 10 Mandamentos do Amor, Anitta, Blá Blá Blá, ainda rola Ricardo e João Fernando, Segunda-feira Passa. Vamos curtir música boa, seja bem-vindo a nosso, seja muito bem-vindo ao nosso Programe-se, que tá começando. Programe-se, quatro músicas do ouvinte na sequência. Turma do Pagode, que beleza! Assim, tá chegando a hora de te encontrar. Ansiedade vai chegar ao fim. Tô com medo mesmo assim, vou perguntar. Pois o não já tem, agora quero sim. Se já percebeu esse desejo em meu olhar, vou ser mais sincero e pra você me declarar. Sonhei em ter você, deixa eu te amar. Sou seu confidente, não vai ser pecado se eu melhor amigo virar namorado. Pode ser estranho, mas vai perceber o quanto eu gosto de você. Sou seu confidente, não vai ser pecado se eu melhor amigo virar namorado. Pode ser estranho, mas vai perceber o quanto eu gosto de você. Chegar ao fim, tô com medo mesmo assim, vou perguntar. Pois o não já tem, agora quero sim. Se já percebeu esse desejo em meu olhar, vou ser mais sincero e pra você me declarar. Sonhei em ter você, deixa eu te amar. Não vai ser pecado seu melhor amigo virar namorado. Pode ser estranho, mas vai perceber. Sou seu confidente, não vai ser pecado seu melhor amigo virar namorado. Pode ser estranho, mas vai perceber o quanto.

eu chorei de saudade. Te ver e não poder te tocar, pensar e não poder te sentir, te desejar sem te beijar. Amor, isso é demais pra mim, pra mim. Trancado no meu quarto, peguei o seu recado, chorei. Eu chorei de saudade. Eu chorei de saudade. Trancado no meu quarto, peguei o seu recado, chorei. Eu chorei de saudade. Trancado no meu quarto, peguei o seu retrato, chorei. Participe, indique a sua sequência. Programe a sua @hotmail.com. Programe-se. Like my Tá aí, você conferiu o som bacana com ele, Pitbull e Caixa, Reventou. Daqui a pouquinho a gente continua e faz a festa com você, ligado em todo o Brasil, nas ondas da sua rádio, que completa você, rapidão, rapidão. Programe-se, programe-se. Daqui a pouco tem mais uma sequência indicada pelo ouvinte. Continue na sintonia. Volta na rádio que completa você. Programe-se. E aí, turma, estamos de volta para todo o Brasil, ligado aqui através das ondas da sua rede, que mais detona música gostosa. É claro, é a sua rádio que completa você. Tamo juntos e vamos fazer a festa. Agora tem o som do Leonardo, pega eu e leva para casa. E muito mais só para você. Tem Pharrell Williams, tem Israel e Rodolfo e muito mais aqui no nosso Programe-se. Vamos lá, aumente o som e vamos curtir. Só de boa. Programe-se. Quatro músicas do ouvinte na sequência. Quem quiser um coração cheio de amor e paixão, tenho pra dar e vender. Leva pra você. Pega eu e leva pra você. Se você tá sem ninguém e tá procurando alguém que te ame e dê prazer, pega eu e leva pra você. Quero ser sua metade, a sua felicidade, sou o seu amanhecer. Pega eu e leva pra você. Pega eu e leva pra você. Estou contando as horas pra gente se ver. Muito obrigado, gente! Aqui o programador é você! Programe-se! I might be anyone, a lone fool out in the sun. Your heartbeat of solid gold. I love you, you'll never know. When the daylight comes, you feel so cold. You know I'm too afraid of my heart to let you go. Waiting for the fire to light, feeling like we could do right. Be the one that makes tonight. 'Cause freedom is a lonely road. We're under control. Oh,

Participe e indique a sua sequência. Programe a sua @hotmail.com. Programe-se. É de você que eu tô falando mesmo. Não desvie o olhar de mim. Não faz assim. Não seja tão injusta com o nosso amor. Por favor. Eu sei que você tá sentindo medo. Não se entrega porque tem receio. Às vezes chora escondida por aí. Por que não vem me procurar? Eu tô aqui. Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado. E você nem aí pra mim aqui do lado. Que bobeira. A gente tá sofrendo por besteira. Eu tô bem, mas bem apaixonado. E você nem aí pra mim aqui do lado. Que bobeira. A gente tá sofrendo por besteira. É de você que eu tô falando mesmo. Não desvie o olhar de mim. Não faz assim. Não seja tão injusta com o nosso amor. Por favor. Eu sei que você tá sentindo medo. Não se entrega porque tem receio. Às vezes chora escondida por aí. Por que não vem me procurar? Eu tô aqui. Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado. E você nem aí pra mim aqui do lado. Que bobeira. A gente tá sofrendo por besteira. Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado. E você nem aí pra mim aqui do lado. Que bobeira. A gente tá sofrendo por besteira. Você ligadinho em todo o Brasil na sua rádio que mais toca música de verdade. Tamo lá então, vamos mais. Após o nosso pit stop, eu continuo trazendo muita música bacana pra você. Após o nosso pit stop, a gente manda aquele alô pra rapaziada que mandou aqui no e-mail do Tex, texstudio@hotmail.com. E claro, vai se dar bem, vai curtir só a sua sequência favorita. É dois palitos, eu vou lá, mas eu volto rapidão, rapidão. Programe-se. Programe-se. Daqui a pouco tem mais uma sequência indicada pelo ouvinte. Continue na sintonia. De volta na rádio que completa você. Programe-se! Opa, estamos de volta e continua! Vamos lá agora, deixa eu mandar alô, né? Pro pessoal que tá curtindo o nosso som em todo o Brasil, nas ondas da internet, e a galera também plugada aqui na sua rádio que completa você. Tá na hora de mandar um alô pro Jota Batista, pra o Célio Aguiar, também pra o Tido Gabriel, que tá curtindo o nosso som também aqui no programa, e se ligado através também de Facebook, através da zona da internet, aliás. Tem também a Tamires e Ney Inácio. Todo mundo ligadinho aqui, curtindo o nosso Programe-se. E tem música boa chegando aí, a última sequência. Lucas Louco, Mozão, Vitor e Léo, O Tempo Não Apaga. Tem Jades e Jadson, Planos Impossíveis. E pra fechar legal, tem Fernando Sorocaba com Gaveta. Gente, ó, amanhã, quarta-feira, a gente tá de volta por aqui com muita música. Beijo, abraço. Fui! Programe-se! Quatro músicas do ouvinte na sequência! Oh, mozão, cheguei à conclusão. Já faz tempo que a gente fica. Pois namoro, sei lá, a gente enrola. Eu sinto falta de você quando não está aqui. Sei lá, tenho vontade de te amarrar. Colar em você e te prender a mim.